se liga rapaz, viaja no rap que eu vou cantar mais. Não fica moscando o chapéu atolado, depois vem falar que meu rap é molhado. Molhou pra você e quis se envolver, depois vem querer passar pano porque secar não vai ter jeito, molhar não vai ter como. A água tá faltando em todo lugar, tô racionando. Então sai, zói de lula, sai, zói de bomba. Aqui é rap pesadão, aquele que te assombra. Mas não assusta não, hein. Teste. Ele diz na rima, dinamis impacto, poder de Deus em ação. Guerreiro treinado pra não deixar falir sem exterminar o cão. Sempre firme e forte, juro resistente como um diamante. Sempre preparado e alimentado, mas a batalha é constante. Teste. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então de joelhos eu clamo e peço ao santo nome. Assim não haverá batalhas que eu não possa mais vencer, pois ele tá comigo assim que é, pode crer. Teste. Se Deus é por mim, ele também é por você. Então não há o que temer, busca te poder. Vou dizer, pode crer, como eu escolhi crer, pois ele deu a sua vida por mim, por você, até mesmo sem nos conhecer. Foi fiel até a morte, teve proceder. Vou clamar o seu nome, pois ele tem poder. O verdadeiro guerreiro JC. Esse nome tem poder. Ele que te faz vencer. Jesus Cristo, esse nome é poderoso. Jesus. Ele dias quando pego o microfone pra chapar a cabeça do inimigo que só quer ser por vingar. Mas não vai conseguir jamais, pois nós não estamos sozinhos. Tem um Deus que é fiel e tá com nós até o fim. Embora de quebrado ouvir um rap pesadão, deixando os lock em choque com nossa vibe de cristão. Cenas trap, nós rima bem, swag nosso estilo tem. Faz os bico olhar, pagar um pau, olha lá quem vem. Teste crente de bombeta, calça frouxa, lupa preta, arrastando uma muvuca com a levada mó treta. Alguns querem apontar, outros querem criticar, mas não conhece a nossa caminhada, vai deixar falar. Teste. Sei que várias lutas eu passei pra chegar onde nós tá. E dessas lutas que enfrentei, cicatrizes vão ficar. Lembranças amargas de um passado que aprendi a superar. Na minha frente era o mar vermelho, Deus abriu pra eu passar. A fé move montanhas, é só acreditar. Supera fatos macabros, eu sei, vou avançar. E nessa mesma fé, eu vou adiante, né? Sacudindo a poeira e me mantendo de pé. Teste. Guerreiro que é guerreiro, sempre firme, persistente. Sempre pronto para a batalha, jamais quebra a corrente. O elo de ligação que nos leva ao Senhor Jesus Cristo, Redentor, verdadeiro amor, a paz interior, nosso protetor. Sempre é por nós, jamais nos abandonou. Sempre olha por mim, sempre olha por você. Nos dá força pra lutar, continuar e vencer. Continuar e vencer. Teste. Assim que tem que ser, John. Teste. Assim que tem que ser, através do rap eu vou levando a palavra e vê se não esquece. Jesus está comigo, ele me ama como eu sou. Assim que teste.